de outono que eu perdi teu coração. Afinal, nada nos resta desses dias que lá vão. Fosse tarde ou fosse cedo, isto iria acontecer. Não perguntes nada mais, o que eu quero é esquecer. Não te trato por amor, fica ao menos minha amiga. Como nos tempos em que eras um amor de rapariga. Não te trato por amor, quero ser só teu amigo. Tantas noites que eu passei, tantas noites que eu passei a sonhar sempre contigo. As perguntas que me fazem, as respostas que eu dou, tanta gente a quem eu minto a fingir o que não sou. Todos sabem o que se passa, disfarçamos já bastante. Para que mentir ao mundo, nosso amor já está distante. Não te trato por amor, fica ao menos minha amiga. Como nos tempos em que eras um amor de rapariga. Não te trato por amor, quero ser só teu amigo. Tantas noites que eu passei, tantas noites que eu passei a sonhar sempre contigo. Tantas noites que eu passei, tantas noites que eu passei a sonhar sempre contigo.